Pra falar a verdade, senti saudade. Nossa cama desarrumada do seu detalhe. Te ganho nesse jogo de olhares. Não é novidade, nós tem compatibilidade. Não é novidade. E hoje nós repete tudo que nós fez ontem. Toda vez que eu mando tu subir, você manda. Ela já sabe o que eu quero, quando e aonde. É que eu não preciso de muito, só deixa ela monta. Só deixa ela monta. Deixa ela monta. Deixa ela monta. Deixa ela monta. Deixa ela monta. Deixa ela. Essa deixa ela monta. Deixa ela monta. Deixa ela monta. Deixa ela monta. Deixa ela monta. Deixa ela monta.